Olá, Franca. Tudo bem? Eu sou o Tuizinho, pra quem não me conhece e pra quem me conhece também. Eu finalmente estou de volta com o programa Lixeirinha aqui na Rádio Unifra FM. Eu consegui finalmente comprar um gravadorzinho novo pra gravar os programas. Como vocês devem ter percebido, eu me ausentei nessas duas últimas semanas porque meu gravadorzinho tinha estragado e eu não achei outro gravadorzinho pra comprar em Franca. E agora que eu tô de volta aqui em São Paulo, eu achei na banca mais próxima, assim, aqui da esquina. E tá tudo chuchu beleza agora, né? O ano de 2012 já começou. Como vocês devem ter percebido nessas semanas, eu pedi o auxílio da mulherzinha do Google Translator pra narrar o programa. E foi bem legal, assim, ela tem uma certa personalidade que se iguala um pouco à minha. E vida nova, né? Ano novo, pelo que tudo indica, esse ano vai ser um ano muito musical. Pra começar bem o programa, eu tenho tocado aqui nas ruas de São Paulo, né? Não necessariamente nas ruas, assim, mas qualquer lugar que tem gente, né? E as pessoas realmente valorizam muito o artista de rua aqui em São Paulo. É impressionante. Tá sendo, assim, uma experiência maravilhosa pra mim, porque... não sei, tipo, a gente tocou esses dias e eu gravei, de repente eu poderia disponibilizar aqui pra vocês ouvirem. Eu toco baixo acústico, né, na rua, e a gente faz em trio. Eu no baixo, o Rubens no bandolim e o Pastoriz no banjo e kazoo. E é muito, muito prazeroso tocar com eles porque, sei lá, a gente acaba levando músicas boas pras pessoas e as pessoas acabam valorizando isso e entrando na festa. Eu acabo me identificando muito com eles justamente por causa disso, por causa dessa musicalidade, dessa coisa de chegar e tocar, né? Então eu vou botar aqui pra vocês ouvirem. E acho que ficou meio mal gravado porque o gravadorzinho tava no bolso do meu terno e enquanto a gente tocava, né? Então acho que saiu meio abafado, mas acho que dá pra sentir um pouquinho assim do clima de como é bom tocar ao vivo. Vamos lá? Boa noite, senhoras e senhores. Yeah. Obrigado. Obrigado. Já que vocês gostaram tanto, eu vou tocar. Qual música agora? A gente vai tocar mais uma música. Essas músicas todas que a gente toca vêm de New Orleans. Essa música é do. Quem é mesmo? De um famoso baixista, Willie Dixon. Depois a gente vai passar o chapéu, espero que vocês tenham gostado. E eu acho que é isso. Vai ser dos Stones. Thank you. Eu tô aqui com meu amigo Jack Robbins, meu companheiro de apartamento, que depois de uma peregrinação pela América do Sul, segundo ele, ele voltou desenferrujado e já compôs aqui, em 2 dias ele compôs 2 músicas muito boas. E ele vai tocar aqui pra nós essas músicas. Qual é o nome das músicas? A primeira se chama Big Fat Mama e a segunda tá sem nome ainda. A primeira se chama Big Fat Mama e a segunda tá sem nome ainda. E o que te inspirou a escrever essas músicas aí? Fala aí pra nós. Big Fat Mama foi uma garota negra que me inspirou. Apesar de ela não ser uma Big Fat Mama, ela tem um coração de mãe, sim. Ah, tá, tá. Que legal. E a segunda que me inspirou foi... não sei dizer. E quais são as suas influências, assim, maiores? No momento, tenho ouvido bastante Reverendo Gary Davis, Muddy Waters, na fase mais caipira, e... muito Rolling Stones. Ah, Rolling Stones, ultimamente, eu tô ouvindo as influências deles. Ah, tá. Tá legal. Bom, toca aí. Interessante essa afinação, né? A afinação da... como é que é? Do lap steel, né? Não, na real, o lap steel também pode se usar várias afinações. Essa aqui é a afinação do banjo, Uhum. Passado pro violão, porém com uma corda a mais, né? Uhum. O banjo são cinco cordas, aqui, o banjo americano são cinco cordas. Uhum. Essa afinação é em sol aberto. Ah, tá. É a afinação que o Keith Richard usa, por exemplo? Sim, sim. A afinação que ele usa. Bacana. Well, pode ser a segunda? Pode ser. Ok, vamos ouvir a segunda música que não tem nome ainda. Que o Jack Rubens compôs hoje. Nossa, cara, essa me lembra muito o Primal Scream. Você não conhece? Só de nome. Só de nome. Uma música que eu até... Ela, acho que ela chama Moving. I'm moving on up now. Tem essa levada aí. Depois eu te mostro. Bom, isso. Valeu, Jack Rubens. Valeu. Grande ato. Yeah.